Então, gente, hoje a gente está aqui para um podcast mais curto, né? Não ficou tão grande, mas era um assunto bastante essencial da gente falar. A gente até quer estender essa discussão para outros temas, inclusive o próximo podcast também é relacionado a esse. Mas esse podcast vai especialmente servir para a base de muitas outras discussões que a gente vai ter, né? Essa série começou com aquele de animação versus live action? É, eu acho que dá pra dizer que sim, né? Apesar de que aquele também não é um programa essencial pra tu assistir, ouvir esse, né? Acho que aquele foi o ponto inicial de uma série de discussões que tá planejado de agora em diante, então acaba servindo como um spin-off, entre aspas. É meio que uma série explorando as essências da animação e dos animes, né? Em específico. Uns recadinhos antes do podcast começar. Lembrando que o podcast agora é a cada 10 dias, então dias 10, 20 e 30. A gente está usando esse tempo para trabalhar no site e eu para fazer meus trabalhos de faculdade também. A gente está se acostumando com um novo time de edição. No caso, eu comecei a recortar quando me sobra tempo também, né? Até que cortou bem, pela primeira vez. Isso é bem simples até, só prestar atenção nas coisas. É só é demorado mesmo, é isso que é o problema, tem que ouvir 200 vezes a mesma fala. É, mas uma horinha, duas ali já termina o serviço. Para vocês não perderem os podcasts, acompanhe a gente nas redes sociais, Twitter e Facebook, principalmente. Só procurar por Portal Tanaka lá. E a gente volta a ter uma frequência de 5 em 5 dias pro podcast até a próxima temporada, ou pelo menos a gente espera, né? Pra poder comentar de tudo que a gente quer. Essa temporada tem especialmente muitos animes pra gente comentar, então a gente quer voltar logo. E ontem eu tive um desejo de que voltasse logo de cada a 5 dias, porque eu quero falar muito mal de Perfect Insider alguma hora. E isso tem que ser a cada 5 dias, porque a gente não gastaria um programa principal para falar mal de Perfect Insider. É, realmente. Esse podcast, apesar de ter ficado um pouquinho menor, né? Ele não tem leitura de e-mails, porque a gente só recebeu um e-mail, então a gente vai esperar juntar. Então mandem e-mails pra gente, por favor. Mandem pra tanakasentai@gmail.com sobre esse podcast, sobre qualquer outro podcast que vocês quiserem mandar. A gente só tem um e-mail pra ler por enquanto, então mandem mais. E é isso aí, gente. Agora fiquem com o programa. Vindos de terras distantes, onde os monstros fazem as leis, e os desenhos tailandeses corromperam a mente dos homens. Eles vieram salvar a todos. É, aquelas. Eduardo Eugênio, o Yabu que come pipoca na balada. Coreia Casa Branca, melhor anime. Rafael Padilha, a enciclopédia viva que já morreu. Anime é desenho, sim. Pedro, o backing vocal de Libera-me from Hell. Não é anime, é desenho. Igor Mendonça, o capoeirista piloto de Megazord. Mas desenho não é anime. E juntos nós somos o Tanaka Sentai. Hoje a gente vai dar seguimento àquele podcast lá, o podcast número 9, que a gente falou sobre animação versus live action. Não é exatamente uma sequência direta, só que a gente vai explorar mais um pouco do que é animação, do que é essa mídia da qual a gente tanto fala. E hoje a gente vai para uma pergunta, eu acho, bastante intrínseca a esse assunto, que é o que é anime, afinal de contas, né? E o que não é anime? Quais são os enganos que as pessoas cometem em definir o que é anime? Só que a gente não vai definir o que é anime para os japoneses. A gente quer definir como a gente usa a palavra anime. Para os japoneses já é bem claro, né? Não é difícil definir o que significa anime lá, certo? No caso, para eles, qualquer animação de qualquer país, de qualquer nacionalidade que chega a eles, eles falam que é anime. É, não tem diferenciação para eles, nesse caso. É, e anime lá é uma forma de encurtar o termo animação, né? Que é animation. Assim, algumas pessoas dizem que isso veio do francês, que no francês eles usam anime, só que não se tem tanta certeza disso. O que se sabe é que foi o Tomino, que fez o Gundam, que cunhou o termo ali nos anos 70, 70, 80, né? Só Sim. que basicamente lá é isso. Lá anime significa animação, em geral. Como aqui animação significa animação em geral. E nos Estados Unidos, cartoon significa animação em geral. Na verdade, o Tomino cunhou esse termo no final dos anos 70 e começo dos anos 80. Gundam é de 79, não é? Gundam de 79. É, foi a época então que ele ficou famoso, né? Só que, assim, né? Tem muita gente que diz que anime lá no Japão é todo tipo de animação, então anime é todo tipo de animação, a gente não tem o que discutir. Tu dizer isso é tu negar ao mundo, negar a língua portuguesa, negar qualquer outro tipo de língua, na verdade. Um negócio que é muito comum e a gente usa no dia a dia, que é a apropriação de termos. Show, né? Show. Show é um ótimo exemplo. Tu usa show aqui pra se referir a concertos. Nos Estados Unidos eles não usam pra se referir a concertos. Eles até usam, só que em geral lá, show é um verbo. Na verdade, show é usado como programa de TV, né? É TV break... show. Aham, a TV show ou a TV series show, alguma coisa. Show também é apresentar, né? Também tem a ver com o verbo apresentar. Então, TV show é uma apresentação de TV, um programa de TV. E a gente não usa com essa conotação aqui. A gente usa no sentido de espetáculo, né? Que é bem diferente do que eles usam lá. Mas, tipo, pô, lá eles usam show pra show de pencil, mostrar uma caneta. A gente nunca vai usar isso nesse sentido aqui. E show já é uma palavra apropriada do inglês que a gente usa todo dia, saca? Então, não tem sentido tu dizer que se no Japão anime é todo tipo de animação, então aqui também tem que ser. Não, isso não faz sentido. A gente já apropriou o termo e a gente usa anime como uma forma de identificar um tipo, um grupo de animação, certo? No caso, a animação japonesa. É, aí que entra a discussão, né? Que grupo que é esse tipo de animação? É a animação japonesa. Só que, como o anime, ele tem aí desde os anos 60, né? Ele já criou um estilo visual, um estilo gráfico. O que se tem de discussão é que se anime vai ser em relação ao estilo, né? Se a gente define anime como estilo anime, estilo animação, então, tipo, tu pode ter mangá brasileiro, como a JBC faz, ou tu chama avatar de anime, sei lá. Ou se anime vai ser o público-alvo, né? Ah, é anime quando é feito pra japonês, ou se anime é quando é feito por japonês, ou é quando é feito no Japão. E aí, qual das opções é? Eu acho que a gente podia começar, então, primeiro de tudo, definindo qual que é o estilo anime. A gente poderia começar definindo o que que é esse estilo anime e como ele se criou com o tempo. Eu já vou dizendo que não, eu pelo menos não acredito muito que tenha um estilo único pra anime. Também assim não. Assim como não tem um estilo único pra mangá, acho que pra mim não há um estilo único pra anime. Não, pera, não há um estilo único pra anime, mas existe um estilo anime, isso eu acho que todo mundo concorda. Existe um estilo que tu bate o olho e tu vê, tá, isso é muito influenciado pelo Japão, saca? Ou um estilo que, ah, isso é muito Japão, isso é muito anime, entre aspas. Um exemplo disso é o próprio Korra, né? É, existe essa discussão justamente porque tu bate o olho no Korra e tu diz isso é muito anime, entre aspas. Então, tipo, esse estilo visual, esse estilo de animação mesmo, ele existe, saca? Isso não tem como negar. Tu vê um quadrinho aí, estilo mangá, tu vai identificar que é estilo mangá. Tu vê lá aquele quadrinho do Trevisan? O LED. O LED, exatamente. O Holy Avenger também é assim. Holy Avengers. Tu vê isso aí, ah, beleza, isso é estilo mangá, saca? Ou vocês não concordam que esse estilo existe? Pode até existir, mas eu acho que é mais uma estereotipação do termo, tá ligado? Porque não. O que mais vem pra cá, tipo, pode ser algo do mesmo estilo e esse estilo pegou. Mas sendo que é só um estilo dentro dos vários estilos que anime e mangá tem. Mas se tu pega anime, tu tem um estilo predominante lá. Um estilo de arte predominante. Por mais que possam ter outros animes que saiam desse estilo, tu tem um estilo predominante. Tu tem uma tendência lá. Uma tendência visual, principalmente. É, que eu não sei. Eu até hoje não sei direito como classificar anime quando você pensa nisso que o Eduardo falou, que isso de certa forma é uma generalização estereótipa, faz vários estereótipos de toda essa produção que é muito variada. Mas eu não sei, eu ainda fico com a opinião de que há vários estilos e há um majoritário, há então, um que mas, é predominante, mas é isso que eu tô falando, essa predominância, ela cria um estilo padrão. Eu não tô falando que anime é o que segue esse estilo padrão. Eu tô falando que esse estilo padrão existe. Sim, de certa forma sim. Ou vocês acham que não existe um estilo padrão? Todo anime é completamente diferente um do outro. Não, sim, eu já falei, tipo, existe um padrão. Então, porra, mas então, esse padrão existe, ponto. Não tem como tu negar. Sim, existem muitos animes que são completamente diferentes desse padrão. Mas foda-se, o padrão existe. É só isso que eu tô querendo dizer, saca? Mas isso você se refere a mais um estilo visual mesmo, né? Porque tem outras coisas além do estilo visual. Ah, não só estilo visual, né? Estilo narrativo, estilo de... Produção... Produção, exatamente. Dinamismo na direção e tudo mais. Isso é algo que é bem próprio do anime, né? Tem coisas que são bem próprias do anime. Mas todos concordando, então, até aqui, que existe um estilo majoritário, um estilo padrão, um estilo anime. Sim, entre aspas. Qual seria esse estilo? Bom, o estilo anime, teoricamente, seria aquilo que, padrão, que seria o que basicamente todo mundo fala, que é aquela parada de olhos grandes. Algumas pessoas até tentam colocar dentro desse padrão alguns gêneros, sabe? Alguns falam, geralmente fantasia, geralmente alguma coisa assim, mas aí eu já acho que já é ir além. É, não, aí é besteira mesmo. Uhum. Mas é mais aquele olho grande, aquelas expressões faciais de comédia, animação geralmente econômica, que não tem muito movimento, se foca mais em detalhes do background, dessas coisas, né? O olho também com aqueles efeitos de luz, né? 1 milhão de efeitos de luz no olho, alguns efeitos semelhantes no cabelo, pra dar volume. Aqueles brilhos que aparecem, tá ligado? Esses brilhos. Uhum. Eu acho que uma coisa que realmente tem bastante no estilo anime, entre aspas, é que bastante diferente da animação ocidental, principalmente... Que a gente chama de cartoon, né? Ele tenta dar volume pras coisas, né? Não todos, obviamente. Mas muito do que define o anime, o estilo anime, pelo menos, é essa tentativa de dar volume pras coisas através desse efeitozinho no cabelo, desse efeitozinho nos olhos e tudo mais. Muitas sombras, às vezes até demais. Isso leva a um pensamento que eu sempre tenho, que a maioria das pessoas fala, e eu concordo, um aspecto intrínseco dessa submídia, que é a animação, o que faz ela ser especial é você ter basicamente desenhos em movimento. Você ter storyboard, ter essas coisas de frame por segundo e tal. Vocês acham que esse padrão anime meio que estraga esse aspecto tão intrínseco dessa submídia ou não? Depende muito da produção, né? Eu acho que só em casos muito extremos, tipo os episódios de PowerPoint de Shingeki no Kyojin, que tu vê várias imagens estáticas. Aquilo ali não é uma animação, aquilo é um audiobook. É uma vergonha, na verdade, né? Aquilo é uma vergonha descarada. Mas eu sinceramente acho que não. Eu acho que ele tem um bom balanço entre a animação em si, na questão de dar o volume e tudo mais. Tô falando de balancear o detalhamento nos traços e a animação. Tipo, sacrifica um pouco sim da animação por causa do detalhamento, só que eu acho que não sacrifica tanto, assim. Eu acho que o importante mesmo é você ter o balanço, né? Porque apesar de muita gente postar uma foto com, sei lá, uma imagem com 1000 detalhes, 1000 tons de sombra e falar, isso sim é animação boa. Tipo, isso teoricamente não é uma animação boa, sabe? Só é um frame bem feito. Mas também não dá pra você desconsiderar esses detalhes, né? Não dá pra você desconsiderar a consistência. Eu acho que o importante da animação é você ter um equilíbrio e avaliar ela como um todo. Apesar de que, né, você não vai ser um sacana e no meio de uma cena de ação, onde todo mundo tá se movendo e tal, você vai dar um pause, pegar um frame, né, um frame distorcido, obviamente, porque os personagens têm um movimento, aí você postar e falar a animação tá ruim, não faz sentido. uma coisa que define bastante o estilo anime, agora que tu falou de ação, é a ação, né? A ação do anime é muito dinâmica, é muito rápida. Tem muito disso de tu distorcer o traço pra dar um efeito melhor, um efeito mais rápido. Pelo menos a maioria dos animes mais antigos, comparado com os cartoons, sempre foi focado mais em ação, enquanto o cartoon foi em comédia mesmo, sabe? Outra coisa também interessante é que, objetivamente falando, o anime é menos caricatural. Ele tem um character design mais simples pro rosto, só que ainda assim, se tu comparar com cartoon, ou se tu comparar até com animações francesas, por exemplo, o anime é menos caricatural. Ele tem o estilo dele, né, com aquele rosto meio arredondadozinho, com um queixo fino e tudo mais. Mas as proporções do corpo, isso, essas coisas, né, são algo mais relacionados ao real. Muito entre aspas, né? Mas comparando com outros estilos, ele é bem mais proporcionado ao real. É tipo, compara com o Dudu do Edu, tá ligado? Sim. Mas apesar disso, vocês acham que anime, a gente chama de anime o que tem o estilo anime? Eu acho que não. Acho que não, porque... Assim, importante. A língua, ela é muito sobre como a gente usa, né? Então algumas coisas, apropriação de termos, por exemplo, não é alguém que chega e diz, a partir de agora show vai ser usado para definir concertos musicais. Não, as pessoas usam dessa forma. Uhum. E a partir do momento que as pessoas vão usando, a língua tem que mudar, saca? Então, o importante aqui é definir como a gente usa a palavra anime. Aqui a gente se refere como anime, entendeu? Então, o estilo anime é uma coisa, anime é outra coisa. O que a gente chama de anime é outra coisa. Eu acho que anime, tipo, seria algo produzido no Japão, no caso. Mas isso não, res- responde a minha pergunta. Mas o Korra também teve uma parte dele produzida no Japão, então... É, não, ele é produzido na Coreia. É, não, tem uma parte dele que é produzido no Japão, realmente. Respondendo diretamente essa pergunta, Igor, que você tinha perguntado se a gente chama anime aquilo que tem estilo anime, eu acho que não. Eu acho que não, porque mesmo a gente falando aqui, tem Avatar, tem Korra, não sei. Então, a gente já faz, de certa forma, uma diferenciação, né? Tanto que, se você vai pesquisar por aí nos sites, quando você pesquisa a utilização do termo anime e o que é anime, você vê, por exemplo, tem outras animações que foram influenciadas por esse estilo, só que elas geralmente são chamadas de animações influenciadas pelo estilo anime, sabe? Sim, se tu pegar nisso, a própria animação japonesa foi influenciada, de fato, muito pelas animações da Disney. Principalmente no começo, né? No começo, a gente não chamava anime de anime, né? É engraçado, porque alguns japoneses, eles chegam a diferenciar anime de outras coisas. Tipo, anime como animação do Japão e anime de fora são coisas diferentes, né? Tanto que o Miyazaki, eu acho que lá nos anos 80, 90, ele criticou isso. Ele tava dizendo que o anime era muito fechado, que o próprio termo anime, ele separava muito a animação do Japão com a animação de outros países e criava ali um mundinho fechado dele, saca? A palavra anime, ela, apesar do anime em si ter sido influenciado por coisas da Disney, a palavra anime, ela é bem segregacionista, digamos assim. Ela separa bem o que é anime e o que não é anime. O meu problema é que tu chamar anime de obras que tem o estilo anime é errado, basicamente. Porque, tipo, a gente não faz isso. A gente não chama anime de obras que tem estilo anime. Tu chamar anime disso é como excluir Paint Stalking de anime, excluir Tsumi Kino Ie de anime, excluir, sei lá, obras do Yuasa, tu exclui de anime, né? Tô passando aqui rapidinho na minha lista. Ó, Mil e Uma Noites do Amano, tu já exclui de anime. Até o próprio Speed Racer, né? Ele não tem o estilo de animação. É, se tu pega animes mais antigos que são conhecidos não só como anime, mas são conhecidos como os pilares do anime, e tu aplica essa regra de chamar só coisas que tem aquele estilo de anime, Astro Boy já não é mais anime, saca? Porra, Astro Boy não é anime? Como assim? Então, definitivamente a gente não chama de anime o que só tem o estilo anime. Outra coisa é a nossa resposta. Então, anime não é isso. Anime não é definido pelo estilo. Vocês concordam? Vocês têm mais alguma coisa pra adicionar? Eu concordo. Eu concordo. Eu acho que é ser muito reducionista você classificar tudo que é anime só com o estilo anime. É, e tu exclui muitas coisas que são conhecidas mundialmente, historicamente, como animes, né? Não, mas na minha cabeça, eu vou chamar só o que tem o estilo anime de anime. Tá, então Astro Boy Speed Racer, como o Padilha falou, não é mais anime. E aí? Shin-chan também. Shin-chan. E aí? O teu estilo, o que tu acha que anime simplesmente vai excluir? Os pilares da indústria dela mesmo? Só pra botar cor, né? Tipo, no meio, ok. É, só pra botar cor como anime, é estranho, né? Eu realmente não acho que a gente define anime assim. Mas então quais seriam essas outras opções do que a gente define como anime? É, a gente pode tentar achar alguma definição pra anime, além do estilo, a gente pode olhar da ótica da própria produção, né? Porque a maioria das pessoas, elas se referem a anime como animações produzidas no Japão. No começo, eu pessoalmente eu usava isso como assim, um termo definitivo. E eu acho que dentro dos que a gente tá abordando aqui, teoricamente é o mais coerente, se você pensar na teoria. Talvez na prática fica bem complicado. Eu acho que não é tão assertivo assim, né? Ser produzido no Japão. Porque, tipo, no próprio The Legend of Korra, que tem episódios produzidos no Japão, né? Pega a indústria em si, que a indústria ela é muito terceirizada. Então, muita coisa de anime é produzida na França, na Tailândia, na Coreia, na China. Coreia, China, Singapura. Tu tem muitos estúdios aí de animação que fazem between frames e tudo mais, que não são japoneses, né? Tanto tem uma indústria que é japonesa, mas não é ao mesmo tempo. Não, mas dá pra dizer assim. Também poderia dizer, tipo, se o estúdio principal é japonês ou americano. Aí eu poderia falar algo com isso, sabe? se eu não me engano, hoje em dia a gente já tem estúdios principais de coisas que a gente chama de anime que não são do Japão. Se a gente for pensar no estúdio principal, eu acho que não do estúdio principal, vamos chamar de o estúdio criativo, a parte criativa, né, que faz o anime, estando no Japão, talvez defina bem o que é anime. Só que a terceirização de produção ainda é uma questão, né? É uma questão tão relevante que tem, assim, esses mercados, não esses mercados, mas essas produtoras, né, da Coreia, da China, da Tailândia, estão ficando cada vez mais fortes. É, uhum. Inclusive, foi o que o Hideaki Anno tinha dito, né, o que foi mal interpretado pela maioria das pessoas, em que ele falou que o anime está morrendo, mas ele falou outra coisa. É, ele falou que da forma que a gente conhece, anime não vai ser mais tão assim como a gente conhece hoje. Uhum. Justamente pela essa ascensão dessas novas potências de animação, né, que é a Tailândia, a China e tal. Eu conheço algumas obras que a gente chama de anime e não são exatamente produzidas por um estúdio japonês. Tem um caso bem curioso, que é um filme que é sobre o Gekiga. Acho que é Tatsumaki o nome do filme. Não é aquele que é uma biografia do... Isso, é a biografia do cara que fez o Gekiga. Pra quem não sabe, o Gekiga é um movimento artístico japonês, movimento de mangás, né, dentro dos mangás, que queria deixar os mangás mais adultos. Então, esses mangás adultos, eles chamavam de Gekiga. E tem esse filme, que é de Singapura, que é sobre o Gekiga, que é uma história efetivamente japonesa, né, é uma história sobre japoneses. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。 A gente tem esse Tatsumi, né? Não é Tatsumaki, é quase a mesma coisa. Mas que muita gente se refere a ele como anime. E ele não é japonês, ele é singaporiano. Mas por que as pessoas se referem a ele como japonês? Porque ele é uma história japonesa. Ele é uma história sobre o Japão, basicamente. Então acho que não é tão definitivo a gente falar que se o estúdio principal, entre aspas, for japonês, é anime. Eu acho que sim, é uma das métricas mais importantes. Só que uma coisa que a gente já vai ter que definir aqui é que não existe só uma métrica pra tu dizer se é anime ou não é. Tu tem outras coisas a se levar em consideração. É, a gente tá falando aqui o estilo, tem a produção, aí a gente vai falar de mais algumas talvez elementos pra classificar, mas eu acho que o ideal é você, de certa forma, usar todas, né? Eu acho que o estilo é o menos relevante, no final das contas. Uhum. Eu acho que o estilo não é relevante at all, na verdade. Eu acho talvez que seja relevante pra algo específico da obra, mas não algo... Pra gente chamar de... Tipo, vai chamar que termo, como, né, anime, sendo que é produzido pra um estúdio americano, pra um alvo americano... De público. Uhum. Outra questão que a gente pode considerar é se é feito por japoneses. Porque, então, e eu acho que isso não tem nada a ver também. Porque, tipo, tu tem, sei lá, tu tem Tekkon Krite, que é uma adaptação de um mangá do Taiyo Matsumoto, que tem um diretor americano. E tu tem, sei lá, ao mesmo tempo, tu tem o Masaaki Uasa trabalhando em Adventure Time, por exemplo. Então, acho que ser feito por um japonês não define algo como anime ou não. Da mesma forma que, sei lá, o Tsutomu Nihei escrevendo uma comic pros americanos, pra Marvel, não é um mangá. Então acho que ser feito por um japonês não é tão importante. Talvez ser produzida no Japão seja mais relevante. Mas aí que tá. Ser produzida no Japão é relevante, mas não é definitivo. Por quê? Porque ser produzida no Japão basicamente diz que ela é produzida por um japonês. Mas se não é produzida por um japonês, ainda é anime. Como o Tekkon Krite, que todo mundo se refere a ele como anime. Ele é adaptação de um mangá, só que não é feita por um japonês, apesar de ser produzido no Japão. E eu acho que ser produzido no Japão é um fator tão relevante, porque o mais importante aqui é o público-alvo. É, se o público-alvo é japonês, tipo, provavelmente é um anime. É, o Tatsumi, por exemplo. Tatsumi, eu não quero nem definir aqui se é anime ou não, porque é complicado. Mas ele é feito para um público japonês, e as pessoas se referem a ele como anime. É bastante disseminado que Tatsumi é um anime. Ele não é feito no Japão, não é feito por japonês, só que é feito para um público japonês. Uma coisa curiosa, o Japão, tipo, o diretor de Tekkon Krite que vocês falaram, ele, tipo, é um diretor americano, só que ele é um dos diretores do estúdio... Force, né? No caso. Ele dirigiu não só isso, ele dirigiu o Harmony, que é do ano passado, que faz parte do Project Ito. Aquele Animatrix, que também pode entrar na discussão se é um anime ou não. Eu acho que ser produzido no Japão por um estúdio japonês como estúdio cabeça é tão importante, porque o estúdio japonês vai pensar no público-alvo japonês. Sim, né? Independentemente, entendeu? Se um animador ou se um diretor, ele é daquilo ou não, né? Se é daquele país ou não, né? Eu acho que ele ser daquele país, se tu pegar a staff inteira e tiver muito japonês ali e tiver poucas pessoas de outro país, isso vai pesar pra gente chamar aquilo de anime. Só que não é tão assertivo, não é tão definitivo assim. A questão de ser japoneses trabalhando numa obra é impactante porque o japonês, ele tá dentro do contexto japonês, obviamente. Então, conhecendo o contexto japonês, instintivamente, ele quase que, sem pensar, subconscientemente mesmo, ele vai produzir para o público japonês também. Então, acho que tudo, no final das contas, remete ao público. Remete ao para quem o anime está sendo produzido. E o para quem define se é um anime, se é um cartoon, se é uma animação, se é um anime francês, que na França eles também chamam de anime. Assim como a gente disse anteriormente, nada desses critérios é muito definitivo. Uhum. Então, eu acho que essa parte do público varia muito com a intenção da staff, né? Você pega, por exemplo, o Space Dandy, que ele saiu simultaneamente no Japão e nos Estados Unidos. Teve até um vazamento nos Estados Unidos antes, né? Mas aí é outra coisa. Não é algo intencional. Então, como você classifica o Space Dandy? Você vai por estilo? Você vai pela... Se ele foi produzido por um estúdio japonês? É complicado porque aí, nesse caso, a gente tem um produzido por um estúdio japonês, produzido no Japão por japoneses, né? Só que ele é pensado pro público japonês e pensado por um público americano ao mesmo tempo. Então, se a gente for considerar como anime o único critério de definição, fodeu. Porque Space Dandy vai ser um Frankenstein, né? Eu não acho que Space Dandy chega a ser um Frankenstein. Eu acho que Space Dandy a gente pode dizer afirmativamente que ele é um anime. E aí, os critérios de staff, os critérios de produtor pesam bastante. É tipo, o público-alvo é América e o Japão, no caso, Estados Unidos e Japão. Então a gente vai ter que pegar outra coisa pra decidir se é um anime ou não. Aí a staff é o quê? Americano ou japonesa? Tipo, é japonesa, então um anime. Tudo tem um certo peso aí, né? Mas eu ainda acho que o público-alvo pesa talvez até mais do que os outros critérios. É curioso, porque o Watanabe, que ele é o diretor do Space Dandy, ele tem muito uma influência americana clara. O Cowboy Bebop, ele é basicamente uma série que não tem, tipo, tematicamente, ou se você observar, sei lá, nos personagens e tal, você vê muito pouco deles em anime. Você vê muito mais arquétipos de questões de filmes ocidentais, de coisas de noir ou de ficção científica, do que arquétipos de coisas dentro do microcosmo do anime, né? Uhum. Então, os animes do Watanabe são sempre um caso curioso pra se definir se é um anime ou não, porque ele sempre tem, muitas vezes, uma intenção de ir pra fora, de ser internacional, né? É, mas é que tá, apesar disso, ele ainda tá introduzido dentro de um contexto social japonês, né? Ele ainda é um cara japonês. E é por isso que ser japonês, um japonês produzindo, é importante, porque ele tá inserido dentro daquele contexto. E a mesma coisa, ser produzido por um estúdio japonês, quer dizer que os acionistas, os executivos, estão introduzidos dentro daquele contexto e estão querendo lançar aquilo pensando no público, nos consumidores, nos clientes japoneses, né? E aí tu também entra o marketing, que também vai direcionar outro público. この番組はご覧のスポンサーの提供でお送りします。Outros casos aqui que a gente pode discutir se é anime ou não. O Afro Samurai, que encaixa no mesmo problema aí de Space Dandy, né? Dele ser produzido pra mais de um público. Mas acho que, Afro Samurai a gente já matou com Space Dandy, né? Mas, por exemplo, saindo do anime e indo pro mangá, pra Light Novel, a gente tem o cara brasileiro que fez no Japão uma Light Novel. É o No Game No Life, isso, no caso. Mas isso, eu não sei, tipo, se a gente pode relevar. O cara, tipo, morou a vida toda no Japão, tá ligado? Então, ele tá... Se ele era um brasileiro, tava morando no Brasil, vou fazer uma Light Novel e mudar pro Japão. Ele foi aceito. Não, o cara tem nacionalidade japonesa. Ele só nasceu. Sim. No caso dele, ele tá introduzido dentro do contexto japonês. Ele tá produzindo dentro de um formato japonês. E ele tá produzindo pra uma revista japonesa, com um público japonês. Então, por mais que ele não seja japonês, ele tem tudo ali pra ser uma Light Novel, no sentido de uma revista japonesa. Ele basicamente só nasceu em outro lugar, né? Isso não faz isso muita diferença. Não faz quase nenhuma diferença, Joe Inouye é mais brasileiro que realmente, o Junior é bem mais brasileiro que ele. É engraçado porque, se tu for parar pra pensar, né, a globalização, ela influencia nesses três critérios que a gente levantou, né? Quem produz, onde produz e pra quem produz. Por quê? Como a gente já deu o exemplo aqui do Yuasa, por exemplo, que produz Adventure Time, que é produzido nos Estados Unidos para um público americano. Ou o Tekkon Kinkrit, que é produzido por um cara americano no Japão para um público japonês. Então, tu cria esses Frankensteins, esses monstros, né? Então, o Space Dandy, Afro Samurai também, que fica cada vez mais difícil da gente identificar o que que é anime e o que que não é. A gente definiu aqui que anime é um termo de localização, vamos colocar assim, né? Que a gente localiza aquilo como uma obra do Japão, animações do Japão. E ser do Japão significa que esses três critérios são mais japoneses do que de outros lugares. Mas se a gente pegar coisas como o anime da Netflix, como que a gente define o que que é o anime da Netflix? O anime da Netflix vai ser produzida por japoneses, né? Tanto que o produtor vai ser quem mesmo? Production IG. Isso. Tem staff já? Eu sei que o diretor, ele vai ser o mesmo cara que fez aquele trecho de animação pra Kill Bill. Vai ser o mesmo cara, vai ser um cara que trabalha muito com animação e tal. Mas então, a gente tem aí produtores japoneses, mas executivos, já que vai ser anime produzido pela Netflix, os executivos não vão ser japoneses. Só que o público-alvo, além disso, também não vai ser japonês. Seu mundo, né? Não seria japonês, mas o troço mais mundial mesmo. Ainda assim, eles vão querer produzir como se fosse um anime. E aí? É, tanto que eles anunciaram como se fosse um anime, né? Eles anunciaram... Não anunciaram desenho Netflix, eles anunciaram um anime Netflix. Sim, né? Uhum. Por isso que chamaram Production IG e tal. Aí fica complicado, né? Porque aí fica um verdadeiro Frankenstein. Porque todos os outros que a gente citou, querendo ou não, eles têm um público... O público japonês, ele é muito relevante. Uhum. Aqui, no caso do Netflix, como o Netflix ele tá em todos os países, tá no mundo inteiro, talvez o foco não seja, o maior foco não seja o Japão, né? Porque o que vai sustentar isso, o que vai gerar grana pra eles, não é venda de Blu-ray em que o Otaku compra, sabe? Exatamente, isso é muito relevante. Isso Sim. é muito relevante. Porque assim, você pode dizer, ah, o Space Dandy, ele pode ter gerado parte da grana dele por ele ter passado no Toonami também. Sim, de fato, eu acho que isso pode ter sido que meio que pagou os custos de produção, mas o principal ainda era a venda dos Blu-rays, né? Mas o caso do anime do Netflix, o que eles ganham, eles não ganham, acho que, se não me engano, eles não ganham por view, né? Não, eles ganham por assinatura. Sim, por assinatura, né? Então o importante é você divulgar esse anime, né? Como algo mais mundial mesmo, né? Isso não pode servir simplesmente pro Netflix estar atraindo mais japoneses pro site deles, se você parar pra pensar assim. É uma questão, e é uma questão relevante. É porque, assim, o tema desse anime, o anime se chama Perfect Bones, ele vai ser algo muito universal mesmo, ele vai ser um sci-fi, o que mais universal que um sci-fi, né? Estão dizendo por aí que vai ser tipo um Ghost in the Shell mesmo. Aí você vê, né? Eu acho que pode ter essa questão dos japoneses, eles quererem atrair o mercado japonês pra assinar o Netflix, mas eu não consigo ver isso como um foco deles, tipo, eles fazerem só pra isso. Até porque tu tem muito otaku em outros lugares do mundo, né? França, Brasil, Estados Unidos. Estados Unidos, o próximo presidente otaku, hein? Presidente Trump. Por mais que o Brasil não seja tão engajado nesse mercado, o Brasil é bastante engajado no Netflix. É, a gente tem a Espanha também. Então tu tem mercados bem grandes de otakus por aí. Vamos considerar que o anime da Netflix seja realmente focado em trazer assinaturas do Japão, né? Que eles não têm. Ah, eles não estão com assinantes do Japão e a gente quer assinantes do Japão. Ainda assim, os produtores vão ser os produtores criativos, né? A galera, os executivos, não vão ser japoneses. Talvez eles não estejam inseridos o suficiente dentro daquela cultura pra focar direito naquele público japonês. Não, pera, mas a staff eu acho que vai ser japonesa. Não, mas ainda assim, os executivos e talvez os cabeças, sei lá, acabem não sendo japoneses. É porque é complicado a gente ver esses detalhes das produções originais do Netflix. A gente mesmo não sabe muito dos detalhes do quanto eles ganham com assinatura, de como é feita essa produção das séries, por exemplo, que eles fazem, né, que vem Demolidor, Jessica Jones e tal. Uhum. Como é feita essas realizações, porque você não sabe se é algo que eles impõem ou se eles simplesmente só jogam um dinheiro e falam, façam o que vocês quiserem. É complicado dizer. Eu acho que no caso desse anime, eu acho que eles quiseram colocar algo não tão específico, sabe? Ah, vocês vão fazer algo mais mundial mesmo. Porque se você fizer algo muito japonês, você não vai atrair as pessoas, sei lá, da Rússia. Mas olha só, também tem uma questão aí de talvez eles terem dado uma proposta menos japonesa pro bagulho não ficar tão bizarro, né? Porque a gente sabe que anime muitas vezes pode ser bizarro. Só que ainda assim, eles deram, sei lá, o dinheiro pra Production ID fazer o que eles quiserem, né? Pelo que eu vi por aí, na época que saiu House of Cards, eu não sei se hoje é assim também, mas os produtores, eles falaram que a Netflix, ela dá a grana pra você trabalhar, depois eles falam, façam o que vocês quiserem, a série de vocês. Não tem uma restrição de, ó, isso aqui não pode. É, não tem um controle criativo, né? Aham. Não é igual uma emissora de TV que, tipo, você não pode ter cena de sexo, tá horário, porque tem criança assistindo. É, eu acho que então a liberdade criativa pra quem tá fazendo, né, que pra quem tá cuidando dessa parte criativa, desse novo anime, eu acho que vai ser bem... Bem livre, não era uma fácil bem assim. Livre, é. É, eu acho que vai ser bem, bem livre, né? Eu tô muito afim de ver esse negócio, eu acho que pode ser, talvez, uma maneira que mude até mesmo a produção de como é feito as animações japonesas, porque a gente sabe que a animação japonesa, ela tem um investimento muito baixo, ela é feita muito, muito às pressas, né? Ela tem muitos quadros estáticos, é muito econômico, em suma. Aí entra um pouco na parte do estilo que a gente tinha dito. Será que essa nova maneira de produzir animes, né, tendo investimentos mais altos, né, porque Netflix obviamente vai ter um puta de investimento nessa merda. É, você acha que isso pode mudar um pouco o estilo econômico que sempre foi, ou acham que porque quem tá produzindo isso é a Production IG, por exemplo, ainda vai ter resquícios disso? Cara, eu acho que é difícil não ser econômico, porque pra tu fazer um episódio de 20 minutos muito bem animado, tu gasta tipo, sei lá, 600 mil dólares, saca? Uhum, então é muita grana, é muita grana. Eu acho que vai ser mais bem animado que a média dos animes. Sim, né? Sim. O que me coloca como questão, essa questão da Netflix, é o quão sensível e o quão pouco bem definido é o termo anime. Olha quão bizarra foi essa discussão que a gente teve, tentando pensar no que tava passando pelas cabeças dos produtores enquanto eles estavam produzindo, pra assim definir se o negócio era anime ou não. Então, isso mostra o quão frágil, arbitrário, acho que um pouco dos dois, na verdade, frágil e arbitrário, é o termo, né? Que a gente não tem como saber. Será que o marketing define melhor isso? Não sei. O que é anime e o que não é anime? É, porque o marketing vai ser pro mundo inteiro, né? É, então, exatamente. Aí outra questão. O que seria uma animação pro mundo inteiro? Como que seria chamado? Cara, isso é muito um Frankenstein, sério, esse anime da Netflix. Vai ser o vilão tipo Psycho Pass 2. mas só mostra o quão difícil é definir perfeitamente, assertivamente, o que é anime, né? Talvez mesmo a gente possa colocar de uma forma simples que o fato de serem japoneses trabalhando e eles estarem dentro de um contexto japonês, independente do que eles estejam pensando ali, acabe colocando aquilo como anime, né? Sim. É, porque até aí, se você pensar, o recente anime que o Igor não gosta muito, Dimension W, se eu não me engano, ele foi bancado por uma produtora americana, tanto que ele foi pro Toonami direto também, né? Toonami. Então, e ele é feito por japoneses, né? Adaptação de um mangá do mesmo autor de Senhor dos Espinhos, de um mangá japonês, né? Então, e a gente ainda considera um anime, sabe? Sai no chart de anime e sai tudo assim. Eu acho que a gente ainda vai considerar anime pelo fato de vir de uma staff, né? Mas aí a gente entra em outro problema. Transformers. É. Transformers foi um desenho americano. Produzido por todo mundo. Por americano, japonês... É, mas é um estúdio americano, se eu não me engano, não? Sim, é um estúdio americano. É um estúdio americano com um público-alvo americano, só que produzido por uma staff gigantemente japonesa. E aí? Acabou o cast. Melhor match. Morreu o cast aí. Verdade, tem o Thundercats também, né? Thundercats. Tem vários assim, né? O Caverna do Dragão é assim, será? Não, o Caverna do Dragão não. O Caverna do Dragão é inteiramente americano. Tanto que o cara até jogava RPG pra fazer episódio. Ah, tá. Beleza. Tanto que o cara nem terminou a porra da... Eu acho que... eu vou tentar dar a minha conclusão pra isso. Eu acho que o ideal é você tentar achar um balanço entre quem produz e pra quem é. Isso. Eu acho que essa é a maneira mais, sei lá, coerente de você conseguir classificar algo como anime ou não. Mesmo tendo algumas exceçõezinhas, né? O próprio Transformers ou Thundercats. Porra, Transformers eu realmente não sei como classificar. Mas eu acho que, tipo, 99% dos casos você consegue classificar com você indo nesses dois critérios. É, e onde é produzido também, né? O estúdio... Onde também é importante. É, então tu encontra o balanço entre esses três. O foda é que, assim, tem coisas, por exemplo, Space Dandy, o pra quem, ele é dividido entre japonês e americano, certo? Uhum. Só que os outros dois critérios são inteiramente japoneses. Sim. Então, fica muito fácil definir que é anime, né? E o Tekken Kinkreti, o por quem, tem um americano numa staff japonesa. E os outros dois critérios também são inteiramente japoneses. Certeza que daqui a pouco vai chegar um anime que é, tipo, é produzido por um... já falei errado, né? Vai chegar alguma animação que é produzida por dois estúdios, né? Porque a gente já viu anime que é produzido por dois estúdios, por exemplo. Vai chegar uma animação que é, sei lá, produzida por um estúdio americano, por um estúdio japonês, com duas staffs diferentes e pra um público mundial. Aí... Aí não é nada, né? Aí é só animação. Ou será que não? É complicado. Aí vira um mangá. Aí vira o Frankenstein, né? Aí vira um Frankenstein. Aí é um verdadeiro Frankenstein. Tem outros casos bastante interessantes, né? Por exemplo, Animatrix. O anime do Halo. O Animatrix, ele é um Frankenstein, porque ele tem uma staff de diretores japoneses e americanos ao mesmo tempo. Ou o OVA do Supernatural. Supernatural. Olha o que eu tô lembrando, puta merda. Eu assisti um episódio disso, eu já nem lembro mais, eu apaguei completamente da cabeça. Mas enfim, a gente tem esses casos que já são Frankenstein, né? Talvez até mais que Transformers. Lembrando que Matrix, ele também foi influenciado por uma obra japonesa que é o Ghost in the Shell, né? Então... Exatamente. Uhum. Então tu tem uma história também de natureza japonesa, né? O conteúdo da história. Eu acho que esses chegam a ser mais Frankensteins do que o Transformers, porque eles são lançados em DVD, né? Então tu não tem exatamente um público-alvo. O público-alvo é todo mundo, saca? Uhum. Todo mundo que viu Matrix é o público-alvo. Foda, né, cara? E esses a gente chama mais de anime do que o Transformers, né? Porque o Transformers, tu tem um público mais direcionado americano. Um dos critérios do Transformers é completamente americano. Uhum. No caso do Animatrix, tu não tem um critério que é inteiramente japonês, ou um critério que é inteiramente americano, um critério que é inteiramente de outro país. São tudo misturados, né? E a gente chama de anime. É muito estranho isso. Ou seja, a maldita globalização. Globalização. Os japoneses deveriam ter continuado com o país dele fechado. Só pra gente poder saber o que é anime e o que não era. Por fim, a gente teve uma discussão toda e não chegou numa conclusão, né? Mas é isso aí, né? A gente até chegou numa conclusão, vai. A gente consegue classificar a grande maioria. A gente chegou nos critérios e classifica a maioria de uma maneira mais coerente. A gente definiu o que não é anime, né? Uhum. Estilo anime não é anime. Para. Só para. Tá, para de dizer que Legend of Korra é anime. Para. Se tu tá dizendo isso, tu tá tirando muitos animes que são animes da categoria anime, tá? Sério. É bronca mesmo. Mas por que é tão importante a gente discutir essa merda, caraca? Por quê? Por que a gente tá fazendo isso, afinal de contas? Bom, porque a gente quer fazer um podcast pseudo. Não, mas falando sério, eu acho que é importante porque saber o que tu tá comunicando é importante. Saca? Saber o que significa aquilo que tu tá falando sobre é relevante. É, eu acho que não só você saber do que você tá falando, né? Você saber classificar o que você tá falando e tal. Mesmo pra critérios de organização ficar muito melhor, né? Uhum. Porque senão, por exemplo, pra própria avaliação de algumas obras em específico, você, de certa forma, precisa fazer essa separação desses critérios culturais, né? Uhum. Mas eu acho que é por socialização mesmo, sabe? Isso. Eu acho que tem... A gente ainda vai falar, né, futuramente, uhum, no cast do Porque Assistimos Anime. Que é o próximo, inclusive. Próximo dessa saga pseudo, que a gente falou que a gente gosta de falar de anime, gosta de ver anime pra realmente discutir. Mas eu acho que isso também é válido pra termos, no geral, pra como a gente denomina coisa, sabe? A própria língua. A gente tem uma língua, a gente tem essas línguas, a gente denomina coisas justamente pra discutir porque é aquilo, né? Pra socializar. É, exatamente. É importante a gente saber o que significa anime, porque a gente discute sobre o que é anime, né? A gente discute anime. Se a gente discute anime, a gente tem que saber o que é pra poder discutir essa porra, né? É, há discussões e discussões, né? Tem aquelas com argumentos e aquelas que o estilo anime é anime, ponto. Ou o clássico, anime não é desenho, mas tudo bem. É desenho, sim, é todo tipo de desenho, cara. É, anime é desenho, desculpa, gente. Desculpa. Mas há discussões e discussões, mas no final das contas, acho que todo mundo tem, no mínimo, essa discussão, né? Assim, se tu não discutir, se tu não definir pra ti o que é, tu pode acabar se perdendo na hora de tu falar com outras pessoas sobre, sabe? Então é bom que todo mundo tenha o mesmo pensamento sobre o que significa tal termo e tudo mais. Imagina se tu vai falar de de anime e acabar falando de Cory in the House. Cory in the White House. Não, mas isso é anime, isso a gente já sabe que é anime. É anime, é um clássico, é um clássico. Cory na Casa Branca é... clássico dos clássicos. Naturalmente japonês, assim. Dirigido pelo Anno. É, de Akiano, feito pela Production IG. Uhum. Eu acho que é o que a maioria pensa e declara por aí. Ai, caralho, cara. Porra, mano. Repete, Pedro, do começo. Que porra foi essa? Entrou um negão, né? No quarto do Eduardo. Aí falou, surprise, motherfucker. Porque o anime da Netflix vai ser produzido... Netflix. Porra. Netflix. Netflix. O anime da Netflix. O anime da Netflix. Vai ser... tá copiando a porra do vídeo do porta, filha da puta? Só que... E assim, vamos considerar que o anime da Netflix... Porra, Netflix caralho. De novo. Vamos considerar que o anime da Netflix...